Ouça o texto. Sem tempo para almoçar. Dona Thelma, preciso da senhora na hora do almoço. Não dá tempo nem para um lanche? Só uma coisa rápida. Um sanduíche e um refrigerante. Nada mais. Prefiro uma pizza. Há uma pizzaria muito boa aqui perto. É só telefonar e eles trazem na hora. Tudo bem. Mas a 1:30, o mais tardar, temos de recomeçar o trabalho. Responda. 1. Por que Thelma não vai sair para almoçar? Porque o chefe vai precisar dela. 2. O que Thelma prefere para o lanche? Uma pizza. 3. Onde fica a pizzaria? Fica perto do escritório. 4. A que horas o trabalho deve recomeçar? 1:30, o mais tardar.